Segundo mandamento: não farás imagens para cultuar. Esse mandamento significa que não se deve esculpir uma estátua que venha a ser adorada como Deus. Muito simples, não é? Sabemos que deve ser um mandamento muito importante, porque Deus, segundo Moisés, determinou que era o segundo. Mas vou contar a história de um homem que violou esse mandamento. Ele foi punido, sofreu, foi para o inferno. Nada disso. Por ter violado o mandamento, tornou-se rico. Eis o que aconteceu. Esta é a história de um pobre entalhador italiano. Seu nome era Tony, e ele vivia numa pequena aldeia da Itália. Era um rapaz bonito, e todas as moças queriam se casar com ele, mas Tony era apaixonada pela filha do prefeito. Havia um problema. O prefeito era rico, e Tony era pobre. E o prefeito não tinha a menor intenção de deixar a filha se casar com um entalhador pobre, que não tinha o menor futuro. Tony era muito bom no seu trabalho. Pegava blocos de madeira e esculpia animais, crianças, uma porção de coisas. Só que era tão generoso que dava tudo o que fazia, e era por isso que não tinha dinheiro. Ana, a filha do prefeito, era loucamente apaixonada por Tony. "Quero casar com você", disse-lhe Tony. "Também quero casar com você, querido, mas papai diz que devo casar com um homem rico." "Nunca serei rico. Não me importo com dinheiro." "Papai só se importa com pessoas que se importam com dinheiro." "Talvez pudéssemos fugir e nos casar longe daqui", sugeriu Tony. "Não é possível, pois isso deixaria papai muito magoado. Além do mais, ele quer que eu case com um banqueiro, que é muito rico." "Você o ama?" "Claro que não. Sabe que só amo você." "E amo você. O que vamos fazer?" "Não pode pensar em alguma maneira de enriquecer?" "Não quero ser rico, Ana." Ela ficou furiosa. "Se é assim, então casarei com um banqueiro." Ana percebeu a mágoa no rosto de Tony e tratou de abraçá-lo. "Não falei sério, querido. Se não puder ter você, jamais casarei com outro, não importa o que papai diga." Essa conversa não ocorreu uma vez apenas. Acontecia quase todos os dias. Os dois apaixonados estavam desesperados para se casar, mas era impossível sem a aprovação do pai de Ana. E a menos que Tony tivesse uma grande fortuna, ele não daria seu consentimento. Certa manhã, o banqueiro da cidade foi procurar o pai de Ana. Era gordo, velho e feio, mas era rico. O pai de Ana recebeu-o com a maior satisfação. Gostava de gente rica. "Como tem passado?" perguntou o pai de Ana. "Muito bem, obrigado. E você?" "Sou um homem feliz. Tenho a prosperidade que desejo, uma boa mulher e uma linda filha." "Era sobre isso que eu queria lhe falar", disse o banqueiro. "Sobre sua linda filha. Eu a observo desde menina. Transformou-se numa bela mulher." O pai de Ana balançou a cabeça. "É verdade. Eu me orgulho de minha filha. Vim até aqui para pedi-lo em casamento." O pai de Ana ficou surpreso. Sabia que a filha não gostava do banqueiro. O homem era velho, gordo e mesquinho, mas o que importava era o fato de ser rico. O pai de Ana sabia que ela pensava estar apaixonada pelo jovem talhador, mas ele era pobre demais para casar com ela. "Eu me sinto lisonjeado e tenho certeza que Ana vai ficar muito feliz por casar com você", declarou ele. O banqueiro sorriu. "É uma boa notícia." "Ana espera que seja generoso com ela." "Claro que serei. Ela terá uma casa enorme e automóvel criadas para atendê-la." Foi a vez do pai de Ana sorrir. "Parece ótimo. Falarei com Ana e acertarei tudo." Os dois homens trocaram um aperto de mão. Naquela tarde, quando Ana chegou em casa, o pai lhe disse: "Sente-se, criança. Tenho boas notícias para você." Ana franziu o cenho. O que era uma boa notícia para o pai era sempre uma má notícia para ela. "O que é, papai?" "Conversei com o banqueiro da cidade e ele quer casar com você." Ana levantou-se de um pulo. "Prefiro morrer. Jamais casarei com ele. Só casarei com Tony." O pai declarou: fará o que eu mandar e vai casar com o banqueiro. Ana foi procurar Tony em lágrimas. Qual é o problema? Perguntou Tony. Papai acaba de me dizer que tenho de casar com o banqueiro. Ficamos noivos hoje. Tony sentiu-se desolado. Sabia que Ana não podia desobedecer ao pai, porque naquele tempo, naquela pequena aldeia da Itália, os casamentos eram acertados pelos pais. As moças não podiam escolher os rapazes com quem preferiam se casar. Tony compreendeu que estava prestes a perder a única mulher a quem podia amar. Quando vai ser o casamento? Indagou. Daqui a 3 meses. Papai queria que fosse mais cedo, mas insisti em 3 meses, na esperança de que até lá você pudesse fazer alguma coisa que o levasse a mudar de ideia. O que eu poderia fazer? Indagou Tony. Sou apenas um pobre entalhador. Ele abraçou Ana e acrescentou. Vou deixar a aldeia. Por quê? Não suportaria continuar vivendo aqui e vê-la casada com outro homem. Irei para algum lugar distante e tentarei esquecê-la. Mas, no fundo de seu coração, Tony sabia que nunca conseguiria esquecê-la. Na manhã seguinte, Tony fez as malas e partiu para Nova York. Como tinha bem pouco dinheiro, viajou num cargueiro, um navio velho e sujo que levou 3 semanas para chegar a Nova York. Enfrentaram uma tempestade. Com o mar encapelado e todos os outros a bordo, enjoaram. Mas Tony só pensava em Ana. Não conseguia tirá-la da cabeça. E sentia-se muito triste só de pensar que ela ia casar com um banqueiro velho e gordo. E no entanto, pensou Tony, o que eu poderia oferecer a ela? Ana está acostumada a boas coisas. Eu não tenho dinheiro para lhe comprar nada. Não posso lhe dar uma casa. Ela tem o direito de se casar com um banqueiro. Ao desembarcar em Nova York, Tony se surpreendeu ao descobrir como a cidade era grande. Nunca estivera antes numa cidade assim. Havia incontáveis carros e ônibus nas ruas, milhões de pessoas passando apressadas, e pela primeira vez percebeu que tinha um problema. Não falava uma só palavra de inglês. Saiu andando pelas ruas. Não tinha para onde ir, ninguém com quem falar. Tinha um pouco de dinheiro no bolso e sentia fome. Avistou um restaurante e entrou. Sentou a uma mesa. Uma garçonete se aproximou e perguntou. O que vai querer? Tony fitou-a, aturdido. Não tinha a menor ideia do que a moça dizia. Ela perguntou de novo. O que deseja comer? Tony ficou embaraçado, levantou-se e saiu do restaurante quase correndo. Andou por mais algumas ruas. Encontrou outro restaurante e entrou. O garçom se aproximou. Boa tarde. Temos ótimos pratos especiais hoje. Fígado cebolado, carne assada e o picadinho do dia. O picadinho é a nossa especialidade. Posso recomendá-lo. Tony não entendeu uma só palavra. Levantou-se e saiu apressado do restaurante. A fome era ainda maior agora. O que vou fazer? Perguntou-se. Ainda me resta algum dinheiro, mas acabarei morrendo de fome. E de repente, Tony foi salvo. Passou por uma lanchonete, um lugar em que se pede a comida no balcão. Tony teve uma ideia. Entrou atrás de um homem e o acompanhou até o balcão, onde ele pediu. Torta de maçã e café. Tony escutou com toda atenção e observou a garçonete pôr uma fatia de torta de maçã de aparência apetitosa e uma xícara de café quente na bandeja do homem, que se afastou em seguida. A garçonete virou-se para Tony, que sorriu e disse: Torta de maçã e café. A garçonete serviu para Tony uma fatia de torta de maçã e um café. Tony foi sentar a uma mesa, comeu a torta, tomou o café. Que delícia! Tornou a procurar a garçonete. Torta de maçã e café. A garçonete serviu outra fatia e mais café. Ele comeu tudo e sentiu-se muito bem. Naquela noite, Tony encontrou um lugar para dormir. Ficava num bairro pobre da cidade, mas ele queria economizar o dinheiro até arrumar um emprego. Despertou faminto na manhã seguinte. Lembrou o que fizeram no dia anterior e voltou apressado à mesma lanchonete. Foi até o balcão. Torta de maçã e café. A mulher por trás do balcão providenciou o pedido. Tony comeu tudo. Enquanto circulava por Nova York, à procura de um emprego, Tony ia à mesma lanchonete todos os dias. Mas acabou se cansando de comer sempre a mesma coisa e teve outra ideia. Quando entrou na lanchonete outra vez, seguiu uma mulher e parou atrás dela. Ela pediu à garçonete um sanduíche de presunto. Tony observou a mulher receber um sanduíche que parecia saboroso. Quando chegou a sua vez, disse em seu sotaque carregado: sanduíche de presunto. A garçonete acenou com a cabeça. Para um francês ou de forma? Tony não fazia a menor ideia do que ela havia dito e repetiu: sanduíche de presunto. Pão francês ou de forma? Tony engoliu em seco. Sanduíche de presunto. A garçonete se irritou. Pão francês ou de forma? Tony deu de ombros e balbuciou, desolado. Torta de maçã e café. No dia seguinte, Tony arrumou um emprego com um fabricante de brinquedos italiano. Pelo menos encontrar alguém que falava sua língua. O salário era pequeno, mas Tony não se importava. Só queria sustentar e guardar dinheiro suficiente para mandar um presente de casamento para Ana. Esculpia brinquedos de madeira durante o dia inteiro, e as crianças os adoravam. E iam à loja para vê-lo trabalhar. Como era muito generoso, tentava dar os brinquedos às crianças, mas o patrão não deixava e dizia: não seja tolo. Podemos ganhar muito dinheiro com esses brinquedos. Não se interessa por dinheiro? Tony teve de contar a verdade. Não. É porque eu não me importo com o dinheiro que perdi a única mulher que eu amei. Ele podia imaginá-la casada com um banqueiro feio e gordo. Teria uma porção de filhos gordos e Ana envelheceria antes do tempo. Ana precisa de amor, pensou Tony. E eu sou o único que pode lhe dar amor. Mas ele sabia, claro, que se tratava de um caso perdido. O pai de Ana insistia em seu casamento com um homem rico. Durante os 2 meses seguintes, a notícia da existência de Tony espalhou-se por Nova York. Seu trabalho era tão bom que ele começou a ficar famoso. Vou promovê-lo a sócio, disse o fabricante de brinquedos. Tony sacudiu a cabeça. Não quero ser sócio, só quero continuar a fazer brinquedos. Ele fazia macacos, cavalos, elefantes, zebras e girafas de madeira tão parecidos com os verdadeiros que os fregueses quase podiam ouvi-los andar e emitir sons. As crianças os adoravam. Todas as manhãs, Tony riscava mais um dia no calendário. Aproximava-se cada vez mais o casamento de Ana com o banqueiro. Um dia, finalmente, só restavam 3 semanas. Ele passou a sonhar com Ana, e uma coisa muito estranha aconteceu. Parecia se encontrar nos sonhos. Tony, querido, disse Ana, não quero casar com o banqueiro. Você tem de fazer alguma coisa antes que seja tarde demais. Mas o que eu posso fazer? Não sei. Ganhe muito dinheiro para que papai me deixe casar com você. E nos sonhos de Tony, ele saiu andando pela beira do rio, de mãos dadas, e fazia um piquenique. Era maravilhoso estar com Ana de novo. Mas Tony sabia que os sonhos acabariam em 3 semanas. Ela casaria com outro homem. E foi então que ocorreu uma espécie de milagre. 2 semanas antes do casamento de Ana, Tony teve outro sonho. Sonhou que se encontrava diante de Deus. Foi tão nítido que depois ele pôde se lembrar de todos os detalhes. Estivera pensando no que mandaria para Ana como presente de casamento. Sabia agora. É isso mesmo, exclamou Tony. Farei uma estátua de Deus e mandarei para ela. Tony nem imaginava que estava violando o segundo mandamento. Mas, mesmo que soubesse, é bem provável que levasse o plano adiante, pois seu amor por Ana era grande demais. Começou a trabalhar na estátua, num ritmo febril, dia e noite, a fim de que ficasse pronta a tempo. Dia a dia, a estátua foi ganhando forma, tornando-se mais e mais bonita. Era uma das mais lindas estátuas que já se fizeram no mundo, porque Tony a esculpia com seu amor por Ana. Assim, a estátua estava impregnada de amor. Quando ficou pronta, Tony contemplou-a e compreendeu que era uma obra-prima. Vou mandá-la de navio para Ana essa tarde, disse a si mesmo. Sentia-se exausto, porque trabalhara com o maior afinco, e avisou ao patrão. Vou para casa dormir um pouco. 5 minutos depois, um homem que ouvira falar de sua obra entrou na loja. Tem um homem chamado Tony trabalhando aqui? Perguntou ele. Tem sim. Posso falar com ele? Ele saiu. Voltarei mais tarde. Por acaso, o homem olhou para a oficina e parou de falar, aturdido. Contemplava a estátua de Deus. Foi até lá e examinou-a com a maior atenção. É incrível! Exclamou o homem. Esta é a estátua mais linda que já vi. Virou-se para o fabricante de brinquedos. Sou diretor do Metropolitan Museum. Gostaria de comprar aquela estátua. O italiano sacudiu a cabeça. Acho que não está à venda. É um presente para alguém. Tenho que te comprá-la de qualquer maneira. Seria uma aquisição perfeita para o museu. Estou disposto a pagar $1 milhão. O fabricante de brinquedos ficou atônito. $1 milhão? Isso mesmo. Ele pensou. Não tinha o direito de vender a estátua de Tony, mas sabia da história de Ana. Se Tony tivesse $1 milhão, poderia casar com a mulher que amava. Negócio fechado, decidiu. Sensacional. Os dois selaram um acordo com um aperto de mão. Mandarei um cheque para cá esta tarde e virei buscar a estátua. O fabricante de brinquedos pensou no que acabara de fazer. Era um grande risco, mas sabia que fizera a coisa certa. Cuidaria para que Tony casasse com a mulher que amava. Naquela tarde, quando o diretor do museu voltou, trazia um cheque de $1 milhão. Vinha acompanhado por dois homens para ajudá-lo a pôr a estátua num caminhão. Tony deve estar muito orgulhoso desta obra, comentou o diretor do museu. Vai torná-lo famoso? Ao final da tarde, quando Tony voltou à loja, a primeira coisa que notou foi o desaparecimento da estátua. Entrou em pânico. O que aconteceu com a estátua? Indagou. Onde está? Eu a vendi, respondeu o patrão. Você o quê? Não podia fazer isso. Era um presente de casamento para Ana. O fabricante de brinquedos sacudiu a cabeça. Você tem um presente de casamento melhor para Ana. Tenho? E o que seria? Você? Ele entregou a Tony uma passagem de avião para a Itália. Este é o meu presente para você. Voltará para casa esta noite e casará com Ana. Está louco, protestou Tony. Não sou rico, como o pai dela exige. Agora é. Ele entregou a Tony um cheque de $1 milhão, acrescentando. Virou um milionário. Tony olhou para o cheque incrédulo. Mas isto é maravilhoso. Ele abraçou o patrão. Obrigado, nunca esquecerei o que fez por mim. Ele e Ana se casariam. Teriam muitos filhos e todos seriam lindos. Naquela noite, Tony embarcou no avião para Roma, aonde chegou na manhã seguinte. De lá, pegou um trem para a pequena aldeia em que nascera. Foi direto para a casa de Ana. O que está fazendo aqui? Perguntou o pai de Ana. Pensei que tivesse ido embora. Mas voltei. E voltou numa péssima ocasião, Tony. Hoje é o dia do casamento de minha filha. Sei disso, respondeu Tony. E ela vai se casar comigo. O pai de Ana riu. Você enlouqueceu. Sabe que eu nunca deixaria casar com um pobre. Não sou mais pobre, anunciou Tony. Tornei-me rico. Mais rico do que o banqueiro. Ele mostrou o cheque ao pai de Ana, cujos olhos se esbugalharam de espanto. Você agora é milionário. É verdade o que dizem sobre a América. Todos que vão para lá viram milionários. Nem todos, disse Tony. Quero ver sua filha. Claro. O pai se mostrava de repente muito polido. Vou pedir que ela desça imediatamente. Ao deparar com Tony, Ana correu para seus braços. Usava um lindo vestido de noiva branco. Querido, papai me contou o que aconteceu. Estou muito orgulhosa de você. Vamos nos casar, declarou Tony. E será hoje. Os dois foram para a igreja e o padre local os casou, dizendo: Deus os abençoa e terão uma união feliz. E o padre não podia imaginar que a união só ocorria porque o noivo violara o segundo mandamento. Tony e Anna viveram felizes para sempre.